você use a mim pra se divertir. Preciso decidir, não vou me retrair. Se assim eu não vou deixar você me usar da maneira que você planejou. Se tudo que eu quis foi viver feliz na esperança de um lindo amor, eu não vou deixar você me usar da maneira que você planejou. Se tudo que eu quis foi viver feliz na esperança de um lindo amor. Achando que sou qualquer um, mas eu pensei em coisa séria. Não quero ser mais um. Surgiram suicídios por causa de amor dos mais desprotegidos que você usou. Eu já me decidi, não quero outra vez. A disputa é a arma no karma chinês. É melhor ficar assim. Não vou permitir que você use a mim pra se divertir. Preciso decidir, não vou me retrair. Se assim eu não vou deixar você me usar da maneira que você planejou. Se tudo que eu quis foi viver feliz na esperança de um lindo amor, eu não vou deixar você me usar da maneira que você planejou. Você me usa da maneira que você planejou.